estamos iniciando o programa Visão Espírita, que vai ao ar pela Rádio Brasil de Santa Bárbara do Oeste. Programa patrocinado pela USE de Santa Bárbara do Oeste e conduzido por Alain Diniz Souza, Geraldo de Tarso e Luiz Pessoa Guimarães. Todas as dúvidas podem ser apresentadas pelo telefone 3463-5255 e 3463-5068 e serão esclarecidas durante o programa. A todos os nossos ouvintes, é com muita alegria que iniciamos a nossa tarefa no dia de hoje, o nosso encontro pelas asas do pensamento, que todos nós estejamos unidos na mesma sintonia do amor e da fraternidade. Tem início neste momento o programa Visão Espírita, no ar desde 1999, com 18 anos de divulgação da filosofia espírita. Um programa que tem por finalidade maior a difusão dos conhecimentos espíritas rigorosamente embasados na codificação de Allan Kardec. Sempre trazemos como livro de cabeceira, ultimamente, o livro O Consolador, de Emmanuel, utilizando a mediunidade de Chico Xavier. E trazemos sempre algum assunto interessante relacionado ao tema central do livro A Gênese, que é sobre cura, sobre a dor, sobre as doenças, as moléstias em geral. E hoje trazemos uma explicação onde Emmanuel responde a uma pergunta: qual é a diferença entre a dor moral e a dor física? Isso está na pergunta 239, no capítulo 2.5. E Emmanuel assim responde: podemos classificar o sofrimento do espírito como a dor realidade e o tormento físico de qualquer natureza como a dor ilusão. Em verdade, toda a dor física colima o despertar da alma para os seus grandiosos deveres, seja como expressão expiatória, como consequência dos abusos humanos ou como advertência da natureza material ao dono de um organismo. Mas a dor física é um fenômeno, enquanto que a dor moral é essência. Daí a razão, porque a primeira vem e passa, ainda se faça acompanhar das transições de morte dos órgãos materiais, e só a dor espiritual é bastante grande e profunda para promover o luminoso trabalho do aperfeiçoamento da redenção. Dessa maneira, estamos começando o programa Visão Espírita, hoje no dia 12 de fevereiro, uma linda manhã de verão em Santa Bárbara do Oeste. E trazemos como exercício de reflexão uma página do livro, também de Chico Xavier, autores diversos, o livro Caminho Espírita. E escolhemos hoje o capítulo 19, em que o próprio autor Emmanuel também intitula como Enfermidade. E são várias as maneiras como Emmanuel procura nos passar a percepção do que seja a doença no corpo físico, durante a vida transitória na Terra. Então é interessante ele fazer algumas correlações. Você que está nos ouvindo, preste bastante atenção, que eu tenho certeza que de alguma forma vai esclarecer algumas dúvidas que todos nós trazemos. Emmanuel assim se expressa sobre a enfermidade: enquanto nos escasseie educação nos domínios da mente, a enfermidade, por mortificação involuntária, desempenhará expressivo papel em nossa vida espiritual. Na maioria das circunstâncias, somos nós quem lhe pede a presença e o concurso, antes da reencarnação, no campo da existência física, à maneira do viajor, encomendando recursos de segurança para a travessia do mar. E em ocasiões outras, ela constitui auxílio de urgência, promovido pela bondade dos amigos que se erigem nas esferas superiores à condição de patronos da nossa libertação para a vida maior. À face de semelhante motivo, doenças existem de múltiplas significações, como sejam inibições trazidas do berço, tidas como moléstias, significam o amparo comboiando votos de melhoria moral. As dermatoses recidivantes, tidas como moléstias, representam a proteção, coibindo desmantelos do sentimento. Mutilações congênitas, tidas como moléstias, representam um refúgio, impedindo a queda em atos de violência ou venalidade. Incômodos imprevistos, tidos como moléstias, representam o socorro, evitando o mergulho da alma em compromissos inferiores. Males de longo curso, tidos como moléstias, representam o abrigo, obstando o enredamento da criatura nas tramas da obsessão. Certamente, ninguém deve acalentar desequilíbrios orgânicos sob a desculpa de buscar a purificação da vida interior. O corpo físico é para a alma encarnada aquilo que a máquina significa à frente do operário, instrumento de serviço e progresso que ele recebe de autoridade maior a fim de produzir, a benefício dos outros e de si próprio, cabendo-lhe a obrigação de assisti-la constantemente e restaurá-la sempre que necessário. Todavia, diante da doença que persiste no corpo, a despeito de todas as medidas acautelatórias e defensivas, é imperioso reconhecer-lhe a função providencial e tratá-la com a certeza de quem carrega consigo a luz de uma bênção. E é nessa atmosfera de espiritualidade que posso dizer muito bom dia, meu amigo Luiz Pessoa Guimarães. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Esse mês eu não fiz carnaval. Fiz 70 aninhos ontem. A minha filha me preparou uma festa surpresa, reuniu amigos, reuniu toda a família e foi muito gostoso. E eu agradeço a Deus por esses 70 anos de vida. Vida de bênçãos, vida de alegria e vida de muita produtividade. Graças a Deus, eu tenho aproveitado bastante esse tempo. Talvez uma época da minha vida eu passei perambulando, mas a partir do momento que eu conheci essa doutrina maravilhosa, eu me atirei de cabeça, porque realmente ela nos traz aquilo que Jesus prometeu, esclarecimento. E diante do esclarecimento nós não podemos recuar, né? Nós temos que nos posicionar, e assim o fiz, e graças a Deus o fiz. Então agradeço a Deus por esses 70 anos de produtividade, e agradeço a todos os amigos que me endereçaram aí através do Twitter, através do Messenger, através do Facebook, através das várias ferramentas, através do telefone, o seu abraço, e eu retribuí a cada um deles com aquela mãozinha, né, que é rápido de responder e você tem a possibilidade de responder a todos. E com relação à lição, era uma lição muito bonita, muito esclarecedora, e assim como nós não tomamos o remédio antes que a doença advenha, né? Porque eu poderia pensar assim, poxa vida, tem remédio para toda coisa, eu vou ficar imune a tudo, né? Vou tomar remédio para gripe, aí não vem nada. Uhum. Não é assim que a gente faz. A gente, a partir do momento que aparece a dor, aí a gente toma o remédio, né? Então a mesma coisa, você vê que nós copiamos da espiritualidade. Porque o sofrimento também não vem antes. Ele vem em consequência do nosso desequilíbrio. A lição é muito clara, o sofrimento, a enfermidade é consequência do nosso desequilíbrio. Por isso que os Espíritos dizem, não adianta sofrer para se melhorar. O sofrimento é uma consequência natural, não pensa que você sofrendo vai se melhorar. Né? Então, nada de dar aí uma de sofredor e tentar, né, se purificar pelo sofrimento. Sofrimento é uma coisa natural e proveniente do nosso desequilíbrio. Então, a partir do momento que nós conservarmos esse equilíbrio, esse sofrimento não advirá. E aqueles que vierem, é em função de desequilíbrios anteriores que nós estamos tentando reequilibrar, né? Assim se passa com o grupo mediúnico, você estava comentando. Quando o grupo é harmônico, as bênçãos vêm. As consequências vêm de uma forma natural, né? E o que nós precisamos é exatamente isso, em cada casa espírita, formar esse grupo harmônico, para que a casa espírita cumpra aquilo que Jesus prometeu, consolar. E se existe alguma coisa triste, é uma pessoa com problema obsessivo, sem condições de cura. Agora, todo problema obsessivo, quando você tem recursos em equilíbrio, a tendência é a cura. Não digo que você vai conseguir tudo, mas uma grande parte. As casas espíritas têm que se conscientizar disso. Oferecer a cura através do estudo da consciência dos grupos para que possam se equilibrar, produzir essa harmonia. E essa harmonia possa, em conjunto com o plano espiritual, oferecer o consolo à Terra. É, primeiramente, eu queria mandar um abraço para uma amiga minha, a doutora Lícia, lá em São Paulo. Nossa amiga também. E ficamos muito felizes de você estar ouvindo e fazer a crítica sempre pertinente aos nossos trabalhos, nos incentivar. Muito obrigado, minha amiga. E a você, Luiz, ontem eu não pude comparecer no seu aniversário, mas tenho certeza que estava ligado mentalmente a você, e falo isso em público como reconhecimento da sua liderança entre nós, da sua bondade, da sua paciência em permitir que formemos esse grupo. E você tenha certeza que esse grupo se fortalece a cada dia. Você, eu, o Alan, o Wilson, o pessoal, o Sérgio, o Jefferson, todo mundo, a gente vai formando um grupo que forma a essência, a alma do nosso trabalho, da divulgação da filosofia espírita. E realmente a gente deseja que Jesus lhe abençoe sempre e que você permaneça ao nosso lado, trazendo novas luzes através do conhecimento. E sem sombra de dúvida, nós já estamos sendo abençoados há muito tempo, é, né? A semana passada nós iniciamos lá em Piracicaba, para a Rádio Web, os programas gravados do Evangelho no Lar. Então, provavelmente, já nas próximas semanas, nós teremos aí uns 5 programas já formados e ao ar para as pessoas aprenderem como é que faz o Evangelho no Lar, né? E logo, logo, eu e a Raquel aí estamos com um projeto que logo, logo nós começaremos a gravar também, o Livro dos Espíritos, Pergunta, Resposta e Comentário, né? Que aí pode ser, inclusive, pode servir para as casas espíritas que quiserem estudar o Livro dos Espíritos e quiserem um monitoramento por não terem recursos dentro de casa. Muito bem, meus amigos, são 9 horas e 43 minutos e dessa maneira hoje estamos justificando a ausência do Alan, que por compromissos particulares não pôde comparecer. Então fica eu e o Luiz hoje fazendo o programa e estamos abertos a quaisquer dúvidas, sugestões. Liguem para a Rádio Brasil 690M 3463-5068, 3463-5255. O DDD é 19, estamos em Santa Bárbara do Oeste. E agora vamos começar o primeiro bloco do programa Visão Espírita. E uma coisa interessante, Luiz, antes de começar o primeiro bloco, nesse capítulo inicial do Caminho Espírita, o Emmanuel, ele faz umas pontes de interpretação sobre as doenças. E é interessante que a gente medite. Hoje eu estava relendo esse capítulo e, diante das enfermidades, ele cita aqui que nas mutilações congênitas é um refúgio impedindo a queda em atos de violência ou venalidade. Quando a pessoa nasce com problemas congênitos. E aqueles que nos ouvem, fica a dúvida, como funciona essa justiça divina? Em toda a literatura espírita, você vai encontrar uma resposta aqui, uma resposta ali, e você lendo, meditando, refletindo, essa compreensão vai nascendo e vai se ampliando. Talvez o livro que fale mais diretamente sobre a reencarnação seja o livro Missionários da Luz, de André Luiz Chico Xavier, onde ele trata da reencarnação do Segismundo, um personagem desse livro. E todas essas moléstias, sejam elas congênitas ou que surgirão ao longo da vida, De uma forma direta, de uma forma indireta, elas estão programadas. Não existe um destino. Existe uma probabilidade daquele fato acontecer dependendo das atitudes que viemos a tomar durante a vida. Dependendo do nosso comportamento psíquico, dependendo da relação que tivemos com a sociedade e da relação que tivemos conosco mesmo. Essa doença pode surgir ou não, mas sempre será, de alguma forma, autorizada por nós mesmos, provocadas por nós mesmos, pela nossa consciência, pela inconsciência que determina as consequências do corpo físico. Não é isso, Luiz? O Jorge André, ele completou 100 anos há pouco tempo. E o André Trigueiro, ele entrevistou. E eu fico muito atento para os nomes de livros que essas pessoas citam. Porque são pessoas de valor, sim, de conteúdo, sim, né? E quando eles citam algum livro, é porque aquele livro realmente marcou, né? E ele citou um livro que não é um livro espírita, é um livro de um grande biólogo americano, Biologia da Crença, ele citou esse livro. E eu comprei esse livro e li, né? Li aí, essa semana ali, eu li em 4, 5 dias, porque eu comprei esse livro para dar para o meu genro, né? E não, nesse livro, ele coloca exatamente isso. Havia uma época em que se imaginava que o cérebro da célula estaria no núcleo. Aí eles removeram o núcleo da célula e a célula continuou funcionando normal. Chegaram à conclusão que não era ali o cérebro da célula. E hoje eles estão concluindo que o cérebro da célula está na membrana. E esse cérebro, ele funciona com estímulos do meio ambiente. Então não existe aquela coisa de que nós nascemos programados pelos nossos genes. Mas nós somos programados pelas vibrações que nós recebemos. Muito interessante o livro, é um livro bom, um livro de 250 páginas, mas nos traz uma aproximação entre a crença e a biologia, e justamente em cima da célula. Existe lá umas colocações que ele faz no final, tá, porque lhe falta o conhecimento do espiritismo. Mas, então, ele passa realmente a acreditar em Deus em função de que tudo isso está em nós mesmos, né? E aí ele descreve de uma forma magistral, nossa, né, toda essa evolução científica. Você vai gostar muito. Você lembra do autor ou não? Eu lembro, eu pego, se você colocar Biologia título, da Crença, né? A Biologia da Crença na internet, você vai ouvir o nome do autor lá, tá? Então é realmente um livro que nos ajuda a entender que toda a nossa natureza está programada para, à medida que nós vamos ampliando as nossas capacidades de raciocinar, essa informação vem através da própria natureza. Muito bonito o livro. E ele fala exatamente essa questão. É Bruce Lipton, né? Isso aí. Então, excelente. Muito bem. Tá bom? Então, com excelente explicação, agora estamos aptos a começar o primeiro bloco do programa Visão Espírita. E como vamos encerrar hoje a parte de curas, eu trouxe sempre alguma coisa ligada a essa enfermidade, a dor, o sofrimento, a razão disso. E observe, Luiz, queridos ouvintes, eu selecionei um capítulo do livro Vinha de Luz, que é o primeiro bloco do programa Visão Espírita, que definimos como essência, e capítulo 166, que o Emmanuel intitula como Respostas do Alto. E observem o que ele vai dizer, como está exatamente em relação com o que lemos no Caminho Espírita e com esse raciocínio que o Luiz fez, como tudo está ligado. E ele destaca uma frase do Evangelho de Lucas, em que Jesus fala assim: e qual o pai dentre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Então, baseado nessa frase, Emmanuel discorre dessa maneira: nos círculos da fé, encontramos diversos corações extenuados e desiludidos. Diversas corações extenuados e desiludidos. Referem-se à oração, à maneira de doentes desenganados quanto à eficácia do remédio, alegando que não recebem respostas do alto. Entretanto, a meditação mais profunda lhes conferiria mais elevada noção nos divinos desígnios, entendendo, enfim, que o Senhor jamais oferece pedras ao filho que lhe pede pão. Nem sempre é possível compreender, de pronto, a resposta celeste em nosso caminho de luta. No entanto, nunca é demais refletir para perceber com sabedoria. Em muitas ocasiões, a contrariedade amarga é aviso benéfico e a doença é recurso de salvação. Não poucas vezes, as flores da compaixão do Cristo visitam a criatura em forma de espinhos, e em muitas circunstâncias da experiência terrestre, as bênçãos da medicina celestial se transformam temporariamente em feridas santificantes. Em muitas fases da luta, o Senhor decreta a cassação do tempo ao círculo do servidor, para que ele não encha os dias com a repetição de graves delitos, e não raro dá-lhe a fealdade do corpo físico para que sua alma se ilumine e progrida. Se a paternidade terrena, imperfeita e deficiente, vela em favor dos filhos, que dizer da paternidade de Deus, que sustenta o universo ao preço de inesgotável amor? O todo compassivo nunca tira pedras às mãos súplices que lhe rogam auxílio. Se te demoras, pois, no seio das inibições provisórias, permanece convicto de que todos os impedimentos e dores te foram concedidos por respostas do alto aos teus pedidos de socorro, amparo e lição com vistas à vida eterna. Na realidade, existe o remédio que o pai oferece com aquilo que o filho desejaria. Eu lembro que, recentemente, uma das minhas filhas, ela se expressa da seguinte forma: eu não sei o que seria de mim se eu não tivesse o pai que eu tive. E o pai que ela teve foi um pai que controlou os ímpetos que ela tinha. Então, quando um pai permite que o filho ande livre, é exatamente aquele filho que revelou ao pai que a sua caminhada é serena. É uma caminhada previsível, uma caminhada que você vai ver que não vai se aproximar do abismo. Agora, quando o filho é daquele que fecha os olhos e sai correndo, qualquer pai fica desesperado. Qualquer pai sabe do perigo iminente de aquele filho se precipitar no abismo. Então, todos esses pais vão ficar rodeando esse filho e dando as suas palmadinhas para que ele volte para o prumo, ou volte para a reta. Isso é uma coisa natural, porque todo pai vela pelo filho. E assim é Deus. Por que que você imagina que algumas criaturas nascem, como a lição anterior que nós temos, cego de nascença? Por que que você imagina que algumas criaturas, como aquele Ludwig lá, aquele mocinho, nasce sem os dois tocos do pé, da perna, e dois tocos do braço? Uma criatura que é só o tronco. Às vezes pode ser, inclusive no caso dele, talvez seja, um caso de missão. Aquele espírito veio privado das pernas e dos braços para que, através das palestras edificantes que ele dê, ele esteja dizendo para as pessoas: está vendo? Embora Deus tenha me privado das pernas e dos braços, eu sou grato. Então, mostrando para as pessoas que elas têm tudo e ainda ficam reclamando da vida. Então, Deus nos concede a ferramenta para o nosso endireitamento. O Geraldo acabou de ler que aquela privação que nós temos e que é de nascença é uma ferramenta que Deus se utilizou, e ele menciona no Evangelho: se os teus olhos te fazem tropeçar, é melhor que você entre na encarnação sem eles. Se os teus braços te fazem tropeçar, é melhor que você entre na encarnação sem eles. Então é exatamente isso. Se pelo nosso ímpeto, se pelas nossas paixões, nós não controlamos os nossos sentidos, que venhamos sem eles, porque eles podem ser motivo de desequilíbrio. Então, que nós possamos entender isso. Quando nós entendemos que um pai ama, nós procuramos compreender todos os atos que aquele pai cometeu que não nos parecem atos de amor. Nossa visão se estende da seguinte forma, espera um pouquinho. Parece que meu pai me odeia, mas ele não me odeia, eu tenho certeza disso. Então deixa eu entender o que, que ele quis me dizer. E eu já contei aqui uma passagem de uma moça que eu sempre tentei incutir-lhe um problema que ela tinha de relacionamento com o grupo. E aí uma sexta-feira eu investi mais um tempo com ela. E depois na segunda-feira ela chegou transformada. E lá para sexta, quinta-feira, eu resolvi conversar com ela, saber o que se passava. E ela disse assim, eu, naquela sexta-feira, você lembra que você conversou comigo? Eu voltei para casa e disse assim, o que esse cara está tentando me dizer? Ela sabia que eu gostava dela. Ela sabia que eu fazia aquilo por amor. Então ela voltou para casa encucada, dizendo assim, espera um pouquinho, o que, que eu não estou entendendo do que esse cara está querendo me dizer? E ela lá para as 3, 4 horas da manhã, caiu a ficha. E tanto é prova que a ficha caiu, que na segunda-feira ela voltou transformada. Então as pessoas não se modificam, não é porque elas sejam más, que elas sejam impertinentes, porque elas não gostem de você. Elas não se modificam porque ainda não entenderam e a sua vontade não as fez modificar. Tudo aquilo que nós entendemos, nós modificamos. Porque a nossa vontade é uma alavanca fantástica. Quando eu entendi a questão de cigarro, eu já estava fumando há bastante tempo, dos 12 aos 36 mais ou menos, eu parei de fumar. Parei de fumar pura e simplesmente jogando o cigarro fora. Parei de fumar. Continuei tendo vontade? Claro que continuei. Por muitos anos. 5 anos depois eu sonhei que eu fumava. Mas continuei parando de fumar. Porque a minha vontade dizia, não é isso mais que você quer. Não, muito bem falado pelo Luiz. E eu tenho comigo, Luiz, e é verdade, eu já aprendi na doutrina espírita com vocês, que a doutrina espírita é uma ciência que estuda as leis naturais. A sacada, a percepção do Kardec foi entender que era uma ciência que estuda a relação da vida com a vida. E acredito eu que se nós entendermos que a vida terrena é o foco central, a gente vai ter muita tristeza e vai sofrer. Quando a gente tiver o entendimento de que a vida na Terra é uma vida passageira, que a verdadeira vida não é aqui, você começa a entender a relatividade da dor, as razões do sofrimento, e você começa a entender todas as mensagens embutidas na natureza e as falas de Jesus. A gente sofre porque a gente acha que a vida é só esta vida que nós temos aqui. Se nós mudarmos a essência da nossa interpretação, ou seja, estamos aqui de passagem, de fato, você vai começar a entender que a dor que aqui comparece, em forma da doença, do sofrimento, da situação desconfortável que lhe pega durante a vida, muitas vezes são situações provocadas por você mesmo, nesta ou em outra vida. Mais vezes foi desta vida que você agindo, você criou consequências para viver o que vive. Outras vezes são repercussões de outras reencarnações. Esse entendimento dá ao espírita um ar de agradecimento, de compreensão da vida e do entendimento das dificuldades que ele vem a viver. Essa, eu entendo que seja a resposta do alto que por vezes a gente não entende. Por exemplo, você está passando por uma dor, por uma dificuldade, você ora, reza ardentemente e pela sua incompreensão parece que as coisas não mudam. Não mudam porque ainda é necessário aquele remédio. Imagine você, alguém que esteja internado num hospital e que reza para não tomar mais aquele remédio amargo que a enfermeira vem trazer. Na cabeça dele, na compreensão dele, o remédio é amargo, mas ele tem que entender que o remédio vai trazer a cura. Do outro lado, o médico observando ele rezar para não receber mais o remédio amargo, ele entende, falta só 3 doses. Toma as 3 doses que você vai curar. Essa é a resposta do médico. É como se você estivesse passando por uma dor e você fala, puxa, eu já rezei tanto, o problema não muda, eu continuo sofrendo, eu continuo com aquele problema. Aguarda, tem mais 3 doses, você vai ficar curado. Então é essa percepção que a gente precisa ter, é essa a resposta. As leis divinas, elas se autorregulam. E Deus, na sua inteligência onisciente, onipresente, Ele não tem a voz que nós temos, mas Ele nos responde através da própria vida, dizendo, é por aqui o caminho. E a resposta está exatamente aí, né? Quando você quer se curar sem remédio, aí você está pedindo um milagre. E a doutrina espírita é clara, não existem milagres. Você tem que tomar o remédio. Existem leis, né? Existem leis, ação e reação, causa e efeito. Não existe milagre. Muito bem, e na empolgação nós pulamos a prece, eu peço agora ao Vinícius que coloque a prece, que é sempre um momento de inspiração e de crescimento para todos nós. Súplica. Falte-me tudo, mas não a fé, Senhor, que eu possa prosseguir sem desalento e sem cessar, embora a passo lento, na estrada que conduz ao Teu amor. Falte-me tudo, Senhor, menos a chama que a todo coração dorido aquece, consoladora do pobre que padece e companheira daquele que Te ama. Falte-me tudo que hoje me rodeia, e tudo perderei, imperturbável e serena, se eu tiver fé, ainda que pequena, tal o menor dos grãos da mais filtrada areia. Com essa linda prece, sempre muito inspiradora, a gente dá continuidade ao programa Visão Espírita na Rádio Brasil 690M. E gostamos da sua participação, questione, pergunte, ligue, faça sugestões. Muito bem, meus amigos, 10 horas e 3 minutos. Estamos aptos a começar o segundo bloco do programa Visão Espírita, intitulado A Essência, que é o estudo do livro A Gênese, de Allan Kardec, que veio à luz no ano de 1868. Um trabalho excepcional de codificação de Kardec, e que estamos aqui toda semana trazendo ensinamentos, percepções, explicações de Kardec sobre as leis naturais, as leis que a doutrina espírita pesquisa e estuda. Muito bem, dando sequência ao capítulo 15, Os Milagres do Evangelho, estamos aqui para finalizar esse tópico, falando das curas que Jesus fez. Cada cura tem a sua abordagem, tem o seu ensinamento. E hoje eu vou falar de 3 tópicos muito interessantes, e o Luiz deve lembrar de todos esses fatos. Tem uma cura que está aqui no livro A Gênesis, no item 21, O Paralítico da Piscina. E é descrito aqui no Evangelho de João como se processou a cura desse paralítico da piscina. Em Betsaida, uma região ali da Judéia, existiam lagos, vários lagos, e nessa região especificamente existiam 5 lagos, em que era um hábito, era uma crença daqueles judeus da época, que todos aqueles que estavam doentes, eles ficavam deitados ao redor do lago, perto do lago, porque o lago ele era manso, ele era pacífico, ele era quase que um espelho. Mas, como ele era produto de uma fonte, de vez em quando essa fonte se intensificava e surgiam ondas no lago. E a crença coletiva naquele povo é que quando essas ondas surgissem, estava ali o anjo do Senhor. E não se sabe, possivelmente, esse turbilhão de ondas fazia trazer alguma lama do fundo que tivesse alguma característica curativa. E quando começava o lago a se revoltar, o primeiro que chegasse na onda e entrasse no lago ficava curado da sua doença. E cultivou-se, e aquilo virou uma verdade naquela época. O primeiro que chegasse ficaria curado, os demais não ficariam curados. Então ficavam todos ali esperando o lago se mexer para entrar. E Jesus, se aproximando desse lago, viu que existia um paralítico deitado num leito humilde, esperando a revolução dessa água, acreditando que o anjo do Senhor estivesse ali. E Jesus se aproxima dele e de surpresa, olhando para ele, pergunta: "Você quer ficar curado?" E o paralítico fala: "Sim, eu desejo ficar curado. Mas quando o lago começar a se revolver, como eu sou paralítico, eu vou demorar para chegar ao lago e outros se seguirão na minha frente e vão ficar curados antes de mim." E Jesus fala: "Levanta-te e anda." E naquele mesmo momento, o indivíduo se curou daquela paralisia. E isso causou um rebuliço na região. Um monte de gente ali. E Jesus sai humildemente, em silêncio, e entra no meio da multidão. E começou um questionamento entre os judeus. Por que que aquele homem tinha feito a cura, o trabalho no dia de sábado, que era um dia sagrado? Quem era aquela pessoa que afrontava as tradições judaicas de trabalhar e de fazer a cura no dia de sábado? Então causou aquele rebuliço, aquela multidão, e muita gente desconfiava do paralítico. Puxa vida, como é que ele era paralítico, curado? E chamam aquele ex-paralítico e ele questionou: como é que isso sucedeu? Ele falou: eu não sei de onde aquele homem veio. Ele olhou para mim e falou: eu ia ficar curado, e ficou curado. E curiosamente, aí é que está a lição maior, Luiz. Jesus, um tempo depois, reaparece da multidão, se aproxima do jovem e diz: "Tu que fostes curado, não peques no futuro, para que não te aconteça coisa pior." E volta para a multidão e desaparece de novo. Qual é o entendimento que eu tive dessa lição? A cura foi um fenômeno, né? É o fato que chama a atenção de todos e causou aquele reboliço. Mas Jesus não estava preocupado com o fenômeno. O fenômeno era um desdobramento natural daquilo que poderia acontecer. Mas a lição maior foi a sua volta, quando ele fala: "Não peques mais." Então ele atrelou o fenômeno a uma essência, a cura. Porque se você não mudar a sua cabeça, os seus pensamentos, o seu comportamento, você vai voltar a ficar doente. Então ele explica: você ficou doente por um problema seu, um desequilíbrio seu. Eu agora estou lhe dando a oportunidade da cura, mas não voltes a pecar. Então, a cura está atrelada ao bom comportamento. Então tem muitas pessoas que se curam e depois de curadas voltam a ficar doentes. Existem muitos que se curam e permanecem curados. Talvez aí esteja a grande explicação das curas espirituais que podem ocorrer. Não existe fenômeno mágico. Existe o mérito e existe a misericórdia divina que vê o nosso esforço e o nosso desejo. Então essa seria a primeira cura que Jesus fez e que causou esse rebuliço. Você quer fazer um comentário sobre isso? Depois a gente entra na outra cura. Tá bom. Você veja o seguinte: a questão do lago, né? E você veja a questão da sugestão. Como a nossa mente influi em todo esse processo. Aquele que alcançasse a água em primeiro, pela sugestão, era o que já tinha garantido a cura, né? Então, o fato dele ser o primeiro a chegar na água era a cura que ele estava esperando. Na cabeça dele era isso. A cabeça dele estava preparada para isso. Aqueles outros que chegassem mesmo depois de segundos... Já estavam derrotados. Já estavam derrotados. Porque ele sabia que a cura estava vinculada a ele chegar primeiro. Ele não chegou primeiro. E você sabe que não tem milagre. Naturalmente, com a ebulição da água, isso aí, a ciência nos dá isso de uma forma clara, que havia introduzido na água, provavelmente por alguma passagem vulcânica, né? Elementos que provocavam aquela cura, né? Elementos químicos, né? Nós sabemos que tantos elementos na natureza que nos beneficiam, né? Então, derrotados pela mente. Aí você entra de novo como realmente a nossa mente é poderosa. Pelo efeito como ambiente, ela provoca em nós, no nosso corpo somático, né? A questão de Jesus, ele deixou claro que aquilo lá estava vinculado a um problema do passado, né? Quer dizer, olha, você saiu dessa, mas toma cuidado porque pode voltar se você não mudar o seu comportamento, né? E nós sabemos, por exemplo, se você pegar um ferro de passar roupa e você pegar um vinco de uma calça, você elimina aquele vinco. Você aquece. Agora, se você deixar aquela calça de novo em posição, ela vai readquirir o vinco, né? Então, a dor tem exatamente essa finalidade. Através da dor, você é como uma esponja, você deixa fluir aquilo que você provocou no seu próprio corpo espiritual. Agora, isso pode voltar. Se você não modificar a origem da questão, vai mudar, vai voltar. Então, por isso que a doutrina nos enfatiza tanto. Não adianta só você estudar a doutrina, sei lá, tomar passe. Você tem que se modificar, né? E por que você tem que se modificar? Porque a origem de tudo está no nosso espírito, né, Will? Pode falar. E na sequência a doença, cura e essa recomendação se encaixa dentro da explicação espírita para as provas. Exatamente. Então, o que Jesus falava se encaixa com o que Kardec falou. Exatamente. Você chega para o seu filho e diz assim: filho, você ouviu a preleção do professor, à tarde você vai estudar. E o filho estuda e no dia seguinte tem a prova, o filho passa. Por quê? Ele escutou o professor, fixou a lição, chegou no outro dia, foi bem na prova. A única coisa que você tem que permitir é que ele, quando for fazer a prova, esteja em consciência tranquila. Porque normalmente o que acontece? O aluno se estressa em ficar estudando a tarde toda, e aí quando chega na hora da prova, estressado, ele não se concentra. Cansado. Entende? Então você tem que estar com a consciência tranquila. Eu escutei o professor, assimilei o que ele falou, eu estudei à tarde, hoje eu estou aqui para fazer a prova. Pura e simplesmente cumpri tabela. Eu me preparei. Eu contei já aqui, essa minha filha caçula, ela foi fazer vestibular da Unesp em Rio Claro, e ela não tinha feito nada, não tinha se preparado, não tinha... Aí, quando chegou na viagem, ela assim para mim: pai, eu estou muito nervosa. E eu disse para ela: nervosa por quê? Você não estudou, você não leu nada, você não se preparou em nada. Tá pensando em passar? Esquece. Relaxa, vai lá e responde só, mas você não tem que ficar nervosa, você não vê nada. Aí ela realmente se conscientizou que não tinha feito nada, não tinha por que ficar nervosa. E ela relaxou e passou. Por quê? Porque o conteúdo que ela tinha assimilado até então, de uma forma geral, lhe permitiram responder aquela resposta. Agora, ela não tinha estudado e ainda estar nervosa, aí então ela somava tudo quanto é coisa negativa para fazer aquela prova. Então, a nossa vida tem que ser assim. Nós temos que fazer o que nós temos que fazer. Conhecendo a doutrina espírita, nós sabemos que se nós fizermos todo o bem que pudermos, nós já nos modificamos. Então aí cabe a Deus, né? Então aí é para correr para o abraço, né? Se ainda não aconteceu, é porque nós temos que fazer mais bem ainda. E o interessante é que o Kardec, ele faz uma sequência de fatos, porque o Kardec, ele fala sem falar, né? A maneira como ele dispôs essas lições, ele está dando uma mensagem. Você vê que aqui ele enfocou de um jeito. A próxima cura está relacionada ao cego de nascença. E o primeiro parágrafo representa todo o capítulo que nós vamos explicar. Eu vou ler porque é interessante, é pequenininho. O cego de nascença. Quando Jesus passava, viu um homem que era cego desde o seu nascimento. E seus discípulos lhes fizeram essa pergunta: Mestre, a causa de ter este homem nascido cego é o pecado dele ou de seus pais? E aí discorre todo o fato que Jesus se aproxima desse indivíduo cego e pergunta se ele queria ficar curado. Ele diz que sim, e Jesus cospe na terra, pega o dedo da saliva com a terra e passa nos olhos do indivíduo que era cego e fala: agora vai e se banhe no lago de Siloé, que representava a cura. E ele vai e fica curado. Esse é o resumo de todo o capítulo. Mas os fariseus, como também guardavam o dia de sábado, também ficaram impressionados, aterrorizados, entristecidos, que Jesus, de novo, parece que só fazia as curas no dia de sábado. Parece que, de uma certa forma, Jesus estava dizendo: sábado eu trabalho também. O Pai trabalha a todo momento e eu trabalho também. Não é porque é sábado, é domingo, que eu não vou fazer a cura, que eu não vou ajudar. Então a ajuda, a bondade tem que ser todos os dias. Talvez essa fosse a mensagem de Jesus. Agora, o mais interessante, que a gente, quando lê esses textos evangélicos, a gente tem que ler com calma. Preste atenção na pergunta que os discípulos fizeram a Jesus: Mestre, a causa de ter este homem nascido cego é o pecado dele, do homem que nasceu, ou de seus pais? Quer dizer, vamos entender a crença dos discípulos. Se eles estavam admitindo que uma das hipóteses era o cego ser o próprio culpado da sua cegueira, em que momento que ele agiu errado para nascer cego? Dentro do útero da mãe dele? Não. Ele não fez nada ali que justificasse ele nascer cego. Se ele nasceu cego, isso tem alguma razão. Então, essa pergunta fica muito claro que os discípulos acreditavam na vida antes da vida. Quer dizer, ele fez alguma coisa errada em algum tempo, em algum lugar, em algum momento, e ele nasceu cego. Porque senão não teria sentido eles fazerem essa pergunta a Jesus. Ele nasceu cego porque a culpa é dele ou porque a culpa é dos pais dele? Porque existia também, entre alguns judeus, a crença de que os pais pagavam pelos filhos. E mesmo que a culpa fosse dos pais, também está embutido aí a vida depois da vida e a vida antes da vida. Então existia uma crença entre os discípulos de Jesus na vida antes da vida. Não tinha o nome de reencarnação, mas a crença, a essência do ensinamento existia. Eu acho que essa é a essência do ensinamento sobre a cura do cego de nascença. E mais uma vez, fica claro que Jesus estava estabelecendo a cura porque ele estava sendo a representação de Deus, que age todos os dias. E depois os judeus chamaram o cego e perguntaram: quem é esse homem que te curou? Ele falou: não sei. Chamam ele de Jesus. Ah, mas ele é um homem maldito porque ele trabalhou no dia de sábado. E aí o próprio cego fala assim: se ele fosse maldito, como ele fez a cura? Deus exalta aquele que é bom. Aí os fariseus ficaram bravos. Bom, ele não pode ser bom. Falaram: como não é bom? Ele me fez a cura. Aí eles começaram: quem é Jesus? Aí eu acho que o indivíduo que ficou curado fez um questionamento: vocês estão perguntando tanto? Vocês querem ser discípulos dele? Aí pronto, aí causou problema. Ele foi expulso do templo. Falou: esse homem é mau. E excomungaram ele: você saia daqui e você siga esse tal de Jesus. Nós vamos continuar com Moisés. Então, esse é o resumo da história. E isso, de uma certa forma, Jesus estava dizendo: observem os meus frutos e vocês saberão quem eu sou. E aqui tem um momento em que João Batista pergunta a Jesus, mandou os discípulos dele, se ele era o Cristo. E ele fala de maneira muito bonita: e de dizer a João: os cegos veem, os doentes são curados, Os surdos ouvem, o evangelho é anunciado aos pobres. Isso era o mesmo que lhe dizer: reconhecei minhas obras, julgai a árvore pelo seu fruto, pois aí está o verdadeiro caráter da sua missão divina. Então essas e todas as curas de Jesus se processaram sempre lhe dando ensinamento. Ele não fazia só o fenômeno, ele estabelecia a cura e dava o direcionamento para a mudança íntima de cada um. Então você veja nessa passagem, e houveram outras passagens, muitas, né? Que Jesus repete o mesmo ensinamento. Houve uma passagem que os discípulos vieram reclamar para Jesus que um determinado elemento num outro local estava curando em nome de Deus. E aí Jesus recebeu, você vê o ciumeira, né? É. Né? Os discípulos ciumentos porque tinha outra pessoa curando. Né? Então, aí Jesus diz assim: fique tranquilo, se ele não for de Deus, as suas benfeitorias não perecerão. Quer dizer, as coisas não vão ter consistência. Né? Então, de novo, Jesus repete e chama a atenção, inclusive, de João Batista na outra passagem, porque exatamente isso. Não havia a fé raciocinada na época, né? Porque a fé raciocinada que foi expressada aí na palavra do cego com relação aos judeus, na palavra de Jesus respondendo a João Batista, as pessoas não precisariam necessariamente perguntar ou obter provas. Através dos fatos elas poderiam chegar a essa conclusão. Como é que Deus iria permitir que um canastrão fizesse curas aos sábados, que era o dia sagrado? Né? Quer dizer, se Deus permitia, alguma coisa tem de errado. E o que estava de errado era exatamente isso, a forma. Aquele valor que os judeus davam para o dia de sábado como um dia de descanso. Imagina se você vai penalizar o teu funcionário, que no fim de semana, porque a sua empresa está precisando exercer tarefa, ele vem a trabalhar para você. Né? Quer dizer, aquele lá é um funcionário dedicado. De fim de semana é exclusivo para o descanso do seu corpo. Mora, mas se a empresa está precisando, se a obra precisa ser feita, então você deixa de lado o descanso do seu corpo, vai lá e ajuda a construir a obra. Quer dizer, é uma coisa racional. E não podia ter outra fé senão essa que a Kardec implementou. Né? Então você veja o seguinte, a questão da reencarnação que antes era tida como ressurreição. E a ressurreição ela implica num ressurgir do corpo, mas na realidade é um ressurgir do espírito. E como os discípulos e como os judeus naquela época não podiam conceber como é que um homem já velho pudesse entrar no ventre da sua mãe, eles não podiam imaginar como é que pode a reencarnação, você se tornar uma outra personalidade. E aí a doutrina espírita, com toda a sua exuberância, vem no nosso século e nos mostra no cinema, nos mostra no teatro, me mostra na música, o ressurgimento do espírito, a miniaturização, a ligação do espírito com o óvulo. Entendeu? Quer dizer, então nos dá a explicação fisiológica de como se processa isso. E aí você entende, quando você fala que se um Everest, ele poderia ser um monte, aquele edifício mais alto do mundo, né? Ele poderia ser reduzido a uma caixa de fósforo, imagina um corpo espiritual que é fluídico, o quanto miniaturizado ele não pode ser, e aí ligado ao óvulo e espermatozoide que estão formando um novo corpo. Então, a doutrina espírita veio exatamente nos mostrar em minúcias aquilo que Jesus disse: o reino do meu Pai não é desse mundo. Entendeu? Quer dizer, então Jesus falou de uma forma simbólica para um conhecimento que era zero. A doutrina espírita não, ela veio falar de uma forma clara para um conhecimento que já evoluiu em todas as áreas que nós podemos compreender. E é uma coisa curiosa, Luiz, nessa última parte que ele fala das numerosas curas de Jesus, ele descreve um pouco de como funcionava a crença naquela época. Então você imagina assim, vamos voltar ao passado, vamos entrar no túnel do tempo e a gente voltar ao passado. E aqui com todo respeito à crença judaica, aqui não é nenhuma crítica porque era a realidade da época, era uma crença que todos tinham, mas ela era uma crença dura. Era, você tinha que ser fiel, crente, né? Ritualístico, e se você desobedecesse tinha punição. Era uma crença, mas era uma crença com mão de ferro, era uma crença... própria ao povo daquela época. Ao povo. Aos espíritos que se encontravam em estágio primitivo ainda. E isso era uma situação, até então, entendida como não vai mudar. É assim que é o caminho. Aí surge um homem que começa a fazer curas, e aí olha o que o Kardec coloca, e que ele imprimiu a primeira grande mudança. Ao aliviar os sofrimentos, Jesus fazendo a cura, ele subjugava no sentido de atrair a si as pessoas pelo coração. Porque eles não estavam sendo atraídos pelo coração nas crenças então que prevaleciam. Porque quando ele fazia o fenômeno da cura, claro que naquele momento a cura era tudo. Mas em geral ele voltava e ele falava uma frase tão expressiva que no futuro essa frase ficava mais marcada no indivíduo do que a própria cura. Então ele atraía a pessoa pela cura. E ele começou a andar e atrás dele uma grande multidão de doentes e aleijados de todos os níveis, doentes ou não. E Jesus começou a ser mais procurado do que a própria crença. É evidente que isso iria causar uma revolução. Então Jesus atraía pelo sentimento de amor, de paz, de compreensão, que era uma coisa diferente naquela época. E essa foi a causa e a explicação das numerosas curas de Jesus. Alguma coisa a mais, Luiz, que você poderia falar sobre isso? Não, tudo em ordem, né? E principalmente a questão do cego de nascença, que como é que ele podia ter pecado se ele não tivesse vida anterior? Pois é, né? Esse é o principal. Esse é um dos... Eu cataloguei no Vadimécum como um dos testemunhos bíblicos a respeito da reencarnação. Isso e aquela passagem de João Batista que teria sido Elias. Quer dizer, não tem o que fugir. Não tem como interpretar de outra forma. Então, se a Bíblia é um livro sagrado, o católico devia ser o maior reencarnacionista do mundo. Porque é o livro sagrado que diz. Agora, o que acontece? Nessas passagens, o livro não é mais sagrado? Aí merece interpretação? Isso é uma falta de raciocínio. Qualquer pessoa que raciocine minimamente, através da Bíblia, ele acredita na reencarnação. Se a Bíblia é sagrada e diz que o cego de nascença podia ter pagado antes, e Jesus disse que João Batista foi o Elias que haveria de vir, não tem mais o que discutir. Entendeu? Quer dizer, então qualquer criatura racional, então aí a igreja tá fazendo exatamente como os escribas lá. Né? O cego deu mil razões para que aquilo realmente seja, e a igreja diz assim, não acredito. Por quê? Porque eu sou acima do livro sagrado? Eu acho que todos nós um dia vamos alcançar a compreensão maior, né? Agora, nossa compreensão maior tem que ser, nós não podemos nos destituir da nossa razão. Você pode me fazer acreditar em qualquer coisa em que você forneça argumentos racionais que me conduzam àquela crença. É a biologia da crença. Biologia da crença. Selecionei esse livro aí. Meus irmãos, vamos lembrar dos nossos patrocinadores da USE de Americana com o Clube do Livro Espírita José Rampazzo. Ligue hoje mesmo e fique sócio pelo telefone 3468-3711 e a Pet Life Clínica Veterinária, Rua General Osório 287, Centro de Santa Bárbara do Oeste, atende pelo telefone 3628-8700. Muito bem, meus amigos, vamos também lembrar da Netcom Brasil, uma agência digital especializada em desenvolver soluções para sua empresa através da internet, preparada para criar e administrar sites. Sediada na cidade de Piracicaba e atende pelo telefone 3371-6915. E sempre lembrando que o nosso programa, ele é pago aqui na rádio, apesar de toda a compreensão da direção da rádio com o nosso programa, que sempre nos atende de maneira muito gentil, de maneira muito fraterna, a gente tem que pagar esse horário. E a gente vive arrecadando aqui a USE de Santa Bárbara, a Banca do Livro Espírita, a Isabel Quirino e todas as colaboradoras, a Raquel, todo mundo trabalhando em prol também desse programa. Mas a gente precisa também da sua ajuda, da sua doação. E nós sempre falamos aqui de três contas fazendo um depósito identificado. Primeira conta, de preferência, o Banco Santander de Santa Bárbara do Oeste, agência 0210, conta corrente 13, 00 17 14 dígito 0. E as outras duas contas do Luiz Pessoa de Piracicaba, o Banco do Brasil, agência 0056 dígito 6, conta corrente 24326 dígito 4. E o Banco Itaú, agência 5189, conta corrente 71850 dígito 4. Muito bem. Chegamos às 10 horas e 30 minutos e vamos para a música de boa qualidade. Com essa melodia de Altamiro Carrilho, não é isso, Luiz? Altamiro Carrilho, pedacinho do céu. Era o rei da flauta, né? Isso aí, não tem igual. Não tem igual. A música é muito harmoniosa, muito agradável de ouvir. E realmente a gente toda semana traz um pedacinho do Brasil aqui entre nós. E muito bem, são 10 horas e 32 minutos. Estamos aptos a começar o terceiro bloco do programa Visão Espírita, que é o estudo da coleção dos livros da Terezinha. Estamos no quarto volume da sua coleção, o livro Fluidos e Passes. E hoje entramos, Luiz, num assunto que eu sei que você gosta. Água fluidificada. Opa! É um assunto que, como dizia o outro, dá pano para manga, né? Então aqui eu vou fazendo a leitura, você vai fazendo um comentário, a gente comenta também. É um livro da Terezinha Oliveira, e a Terezinha sempre muito didática nas suas palavras, e vamos começar fazendo a leitura dessa pequena introdução, porque a água fluidificada é uma prática comum em algumas religiões, eu acho que principalmente no meio espírita, é muito comum as pessoas levarem garrafa de água, copo. Eu lembro que a época que eu tive a oportunidade de estar ao lado do Chico algumas vezes, dezenas, centenas de garrafa aberta, fechada, copo d'água, tinha de tudo ali, tinha de tudo. Então é uma prática comum. E na Igreja Católica tem a água benta. A água benta, né? E a Terezinha fala sobre a água fluidificada e escreve assim: a água é um dos corpos mais simples e receptivos da Terra. Isso é uma frase de Emmanuel. E ela continua assim: ela pode adquirir qualidades poderosas e eficientes sob a ação do fluido espiritual ou magnético, ao qual ela serve de veículo, ou, se quiserem, de reservatório. Essa já é uma frase do Kardec e do livro A Gênese. E depois a Terezinha escreve: no Espiritismo, denomina-se de água fluidificada aquela que recebeu ação magnética, entre parênteses, de encarnado, ou espiritual, entre parênteses, de desencarnado, adquirindo propriedades especiais, de forma a beneficiar a quem a utilize. Alguma coisa sobre essa introdução, Luiz? Pode continuar, né? Aí a Terezinha explica assim, como age? Quer dizer, como é que essa água fluidificada, você bebendo, o que vai acontecer? E ela escreve assim, condensa linhas de força magnética e princípios elétricos que aliviam e sustentam, ajudam e curam. Essa frase é de Emmanuel. Vou repetir que eu acho que é interessante. Condensa linhas de força magnética e princípios elétricos que aliviam e sustentam, ajudam e curam. Ao ser ingerida, o uso interno dentro, é metabolizada pelo organismo que absorve as quintessências que vão atuar no perispírito, à semelhança de medicamento homeopático. Misturada à água comum, impregna também dos seus efeitos medicamentosos. Proporção: uma colher de água fluidificada para um copo de água comum, ou um copo para uma talha pequena. Ela só faltou ela citar aí a fonte onde ela obteve essa informação. Ela só cita Emmanuel, né? Ela cita que Emmanuel diz que é uma colher para cada... Não, isso daí é dela. Isso é dela. Né? Então, só a primeira frase do Emmanuel. No Espiritismo, é muito interessante que você sempre faça referência de onde você obteve aquela informação. Sim, qualquer lugar. Né? Então, ela pode até dizer assim, olha, pela minha intuição, ela deu a referência, né? Mas isso aí não existe, tá? Isso aí é... Isso é uma colherzinha. Isso, é. Então, comumente, o que você faz? Você fluidifica um copo de água, né? E aí você tem lá, como eu tenho, a minha moringa, né? E aí esse copo de água eu coloco dentro da moringa. Aquilo se estende aos outros, à outra água que ela foi adicionada. O que acontece? Nós sabemos que a água é partícula, ela é matéria, né? Ela é a matéria no estado líquido. Essa água, ela tem uma molécula, e essa molécula tem uma membrana que envolve essa molécula. É o meio ambiente influenciando essa partícula. Né? Então, o meio ambiente, através de ondas, né? Que é uma matéria não sólida ou não aquosa, ele, através de vibrações, impressionando aquela membrana, aquela célula, e fazendo com que ela adquira efeitos especiais através dos elementos imateriais que nela foram inseridos. Que elementos esses? Você não pode, pura e simplesmente, dizer assim, eu vou fluidificar um copo d'água e meter a mão ali, está fluidificado. Não. Isso aí você está emitindo vibrações suas. Pessoais. Pessoais. Né? Eu já contei aqui que eu fui tomar um passe na Casa Espírita, o cara colocou a mão na minha frente, ele devia ter entrado no centro fumando, porque era uma impregnação de nicotina ali que eu quase caí para trás. Quer dizer, então aquilo me causou um profundo mal-estar. Por quê? Porque os elementos que ele estava introduzindo não eram sãos. Então, é essencial que você pegue, você selecione pessoas cujas vibrações são ótimas, são boas. Então, você observa na sua família, entre seus amigos, pessoas boas. Aquelas pessoas que não têm boca para nada, aquelas pessoas que não pensam bobagem, não são maliciosas, né? Então essas pessoas são portadoras de virtudes que elas podem magnetizar uma água. Entendeu? Quer dizer, não necessariamente você pegou o Divaldo Pereira Franco, pediu para ele fluidificar uma água, aquela água vai ficar uma maravilha. Se o Divaldo naquele instante estiver pensando assim, ai, a minha palestra foi uma porcaria, tinha muita gente, muito pouca gente na plateia, ele está vibrando negativamente. Negativamente. Né? Então, a nossa vibração é o principal, porque nós estamos passando as nossas ondas mentais para a água. Então, você não necessita, por exemplo, ter um espírita. O importante é que você tenha uma pessoa pura, uma pessoa simples, uma pessoa boa, né? E interessante, Luiz, assim, ela fala que essa água é absorvida e absorve a quintessência. Na realidade, não existe trabalho científico explicando como essa água fluidificada faz a cura. O que a gente observa é o fenômeno e as consequências. Então a gente observa que as pessoas que usam a água fluidificada são beneficiadas. Essa é uma observação. Isso que a Teresa escreveu foi um raciocínio que ela fez em cima de observações. Precisaria, como fez Kardec, como fez Camille Flammarion, Gabriel Delaney, fazer trabalho sobre a água fluidificada. Isso, né? Isso, quer dizer, não existe trabalho científico materiais. Materiais, né? Agora, trabalhos científicos feitos pela espiritualidade então, existem montes. Montes, né? E aí precisa traçar essas exatamente. Essas o André Luiz, por exemplo, ele cita o caso de um lar, né, que morava a senhora e a filha, e tinha um outro, que era o irmão delas, que era um elemento muito ligado ao sexo. E esse elemento, quando adentrava a casa, a sua área genésica era atacada. Lembra que ela menciona? Aquilo me lembrou muito o vírus da AIDS. Essa área era atacada por elementos espirituais que bombardeavam a área genésica dele. Que coisa, hein? Entende? Quer dizer, então, existem trabalhos científicos e materiais ou feitos na espiritualidade que mostram que existe uma ação através de ondas, através de não matérias ou antimatérias em cima desses corpos espirituais para, inclusive, purificá-los. E dando sequência aqui, a Terezinha fala assim, indicações da água fluidificada. Aplica-se sempre que se pressupõe grande evasão de energia das pessoas. Exemplo, nos estados nervosos ou de dores, na debilidade causada por enfermidade física, nos desgastes causados por processo obsessivo, quando há lesões nos tecidos de órgãos internos. Fluidificada para uso de muitos, terá ação geral reconfortadora e tonificante. Fluidificada para determinada pessoa, só por ela deve ser usada, pois adquire propriedades especiais nem sempre aplicáveis a outrem. Em certos casos, serve como um complemento do passe. Aí ela pega um trecho de um livro de Michaelos, do Magnetismo Espiritual da FEB, em que ele fala assim, o seu uso externo não é menos eficiente, quer dizer, da água fluidificada. Assim pode ela ser aplicada com os melhores resultados nas doenças da pele, como feridas, erisipelas, dartros, queimaduras, como também nas moléstias dos olhos. E ela finaliza assim, sendo como um remédio, não devemos abusar de sua utilização, nem empregá-la indiscriminadamente e automaticamente. Alguma coisa sobre isso, Luiz? Não, ela estende, né, a questão da água fluidificada não só para ingerir, mas também para usar, para passar numa ferida, numa lesão de pele, exatamente. Né? Exatamente. E aí ela entra num assunto que você já abordou antecipadamente. Mas eu só queria... Não cabe aqui aqueles banhos de ervas, tá? Né? Porque existem pessoas que tomam banho em banho de ervas. Né? Então botam essas ervas aí como arruda e outras coisas, e aí fazem banho por imersão, como se aquilo lá fosse livrá-los do mal. É, não tem nada a ver, né? E aí ela entra num assunto que você já tocou antes, que é como fluidificar a água. E a Terezinha escreve assim, muito receptiva ao magnetismo humano ou espiritual, a água pode ser facilmente fluidificada. Pela vontade, o espírito encarnado ou não, pode influir sobre a água mudando as suas propriedades, mudando a cor, mudando o sabor, etc. Em alguns casos, ela é vista efervescer. Todo mundo lembra que o Chico Xavier, quando se aproximava o espírito de Sheila, a água ficava com cheiro e odor de rosas, né? Dando sequência aqui, os espíritos do bem atuam sobre a água diretamente ou por meio de médium, quer dizer, direta ou através do médium. Prescindem de reuniões especiais ou da presença do médium curador, mas este facilita a ação e se estiver presente, será utilizado. Os magnetizadores, para fluidificar a água, seguram o vasilhame que a contém, fazem imposições ou passes com as mãos sobre ela, sem precisar tocá-la. E ela fala, no meio espírita, porém, recomenda-se apenas. Então ela fez um apanhado geral e ela vai dizer como funciona isso no meio espírita. Procure, se possível, local e horário apropriado à prece, entre parênteses, isto é, em que haja silêncio, respeito e não interrupção. Fecha parênteses. Número 2. Coloque à sua frente um copo ou jarra com água potável. O vasilhame poderá estar tampado ou não. Quando tampado, os espíritos apenas modificam o processo de fluidificação. 3. Em preces, impondo ou não as mãos acima do vasilhame, suplique o benefício de que deseja fique a água impregnada para beneficiar a si próprio ou a outrem. Ao orar, estamos agindo com o pensamento e a vontade. Exteriorizamos poderes, emanamos fluidos bons e a água recebe essa influência. Assim pode ficar fluidificada por nós mesmos, mas também atraímos com a oração os bons espíritos que nos ajudam a fluidificação, então mais profunda e benéfica. E por último, ao final, agradeça a Deus a bênção recebida. Tá, então aí de uma forma geral, vamos colocar isso na prática no nosso dia a dia, nos momentos principalmente aflitivos que nós precisamos desse recurso. Você está em casa sozinho, né? Você tem um problema dentro de casa, você precisa usar o recurso da água fluidificada. Então aí você enche um copo d'água, você pura e simplesmente dirija-se a Deus e diz assim, meus anjos de guarda, Senhor, purifica essa água, impregne essa água com elementos que eles possam ajudar a finalidade que eu preciso, que é dar para o meu marido, que não está se sentindo bem, qualquer coisa assim. Então você vai lá, dá água para ele, se ele não quer tomar água, ele tem uma moringuinha lá, bota dentro da moringa, ele vai tomar sem saber. Agora, por exemplo, você está desesperado porque a tua esposa está se sentindo bem. E você, ai, eu preciso ficar água, pegar água, e desesperado. Ai, Deus, me ajuda, me ajuda. Você não está purificando nada, você não está fluidificando nada. Você só está impregnando aquela água de fluidos aflitivos. Entendeu? Então, como você não está em condições, diz assim, olha, está aqui em cima desses espíritos, se vocês puderem me dar uma mãozinha aí, por favor. Tem até um zap que passa, o japonês fez uns testes, que sim, as moléculas da água, elas adquirem formatos diferentes conforme o que você pensa ao lado isso, dela, não é isso? Isso. Existe isso, não existe assim, uma confirmação científica, né, do fato. E hoje a questão da internet é muito perigoso, né? Porque as coisas são elaboradas, você não sabe exatamente... Quanto de verdade tem naquilo. Né? Então, é uma coisa que é sob suspeita. Né? Né? Agora, realmente deve acontecer alguma coisa, mas não tem, eu não teria assim, alguma coisa que eu pudesse confirmar que aquilo ali tem conformação científica. Agora, não, nada impossível de se fazer. Aí que eu digo, se houvesse um pouquinho de boa vontade da ciência... que elas pudessem repetir o que esse cara fez. Para ver se de fato é isso mesmo. Exatamente, porque aí nós temos matéria. E aí você tem a ciência constatando a possibilidade de certificar-se. Então aí que eu digo, falta boa vontade da ciência. Ou ela faz e diz assim, olha, não tem nada a ver. Tudo que aquele japonês falou não procede. Olha, fizemos os exemplos, né? Repetimos e não obtivemos nada. O que obtivemos é isso. Entendeu? Quer dizer, então aí que eu digo, falta a boa vontade da ciência. Porque se, por exemplo, essa experiência da água fosse feita por um órgão de ciência e ele dissesse assim, olha, aquilo que rola na internet nós vamos fazer num laboratório científico nas condições que recomenda, tocando música, fazendo exatamente, e depois reproduzisse com um aval científico, com a confirmação da academia. Aí você eliminaria o problema. Então é isso que eu digo e aqui você me tocou um belo exemplo. Não falta oportunidades, só falta boa vontade. É, o que fica claro é que a água é passível de receber a influência. Eu diria que é o elemento mais favorável a que se possa transmitir essas energias. E aí no final ela fala a fluidificação da água na casa espírita, que geralmente é feita apenas para os casos de maior necessidade. Fluidifica-se em pequenas porções e é destinada a ser ingerida. As demais pessoas que procuram o centro espírita, usualmente, não precisam tomar água fluidificada, pois nele recebem suficiente assistência fluídica pelo passe, pelas vibrações ou simplesmente por usufruir do seu ambiente espiritual. Assim, a fluidificação da água na casa espírita não deve ser uma prática usual e rotineira, nem se destinar a todos de modo geral. E aqui, Luiz, me surgiu um pensamento que eu até pergunto a você, essa fluidificação da água, ela pode ocorrer de maneira objetiva, o indivíduo tendo o desejo de fluidificar a água. E muitas vezes, sem que ele mesmo perceba, ele pode fluidificar a água com o seu sentimento, com o seu quando amor. Quando os espíritos querem te utilizar, querem se pronunciar, eles fluidificam uma água e dizem assim para você, Geraldo, toma aquele copo lá. Você olha o copo e dá vontade de tomar. Eles não precisam de você. É quando eles querem, eles fazem. Nós sempre somos mais ajudados do que exatamente imaginamos. Exatamente. Agora, um ponto que ela tocou aí, que é fundamental. Nós transformamos a fluidificação da água num ritual. É, isso não pode. Entendeu? O que que acontece? Toda vez que nós vamos no centro, a gente leva a água e fluidifica, né? Então, aí eu pergunto, quando que você vai tomar aquela água com a atenção de um caso que você está tremendamente precisando e aquele caso que você não necessita? Então, leve quando você estiver precisando. Não transforme isso num ritual. É que nem você vai, toda vez que você vai no centro, tomar passe. Não precisa. E ela falou exatamente isso, Luiz. Se for dessa maneira que você está falando, poderá ocasionar muitos inconvenientes, tais como criar nos assistidos uma dependência por esse recurso. É isso aí. Não é para criar. Não é para criar. Só para situar para alguns exatamente. Momentos. Exatamente. Né? Quando eu estou necessitando... Né? É que nem, por exemplo, você diz assim, olha, eu tenho que andar sempre em sintonia com o plano espiritual. Aí nós estamos lá, estamos numa rodinha, aí vocês vão me dar licença que eu entrar em contato com Deus, né? Eu vou fazer uma prece. Né? Quer dizer, você transforma aquilo num ritual. É, e às vezes, eu já soube, às vezes coloca um monte de copinho com água para ser fluidificado, para levar para determinada situação. É. E às vezes o indivíduo vai passando com a bandeja, onde falou, me dá um copinho aí. Parece aperitivo, né? Quer dizer, não é aperitivo. É água fluidificada. Isso, então, isso é um perigo para se transformar numa rotina, num ritual. Né? E aí você achar que só porque tomou da água, então você vai ficar bom. É, exatamente. Né? Ou você vai melhorar as suas vibrações. A sua vibração depende de uma prece, depende de uma sintonia. Aí você toma aquela água e diz assim, eu tô bom, meu desgraçado meu vizinho que agora se ferrou e eu não vou levar água para ele. Né? Então assim, então isso aí nós precisamos ter critério. E passe não é para se tomar toda vez que se vai no centro. A gente tem que tomar passe quando está fazendo um tratamento para um problema prolongado ou, eventualmente, quando a gente precisa. Imagina, eu fico fazendo palestra nos centros aí quase todo dia. E o pessoal pergunta, vai querer tomar passe? Eu digo, não, obrigado. Quando eu preciso, quando eu quero tomar passe, eu tomo. Quero, vou participar. Exatamente, entende? Quer dizer, então você use o recurso... Conforme a necessidade. Conforme a necessidade. Aquilo lá é um recurso que você dispõe. Não é uma rotina ou um ritual que você, quanto mais fizer, melhor. Né? Então, isso é muito importante. Vocês observam o que o Luiz falou? Dentro da casa espírita, nós não podemos incorrer nos mesmos equívocos de outros órgãos que criam rotinas e rituais. A água fluidificada é uma ferramenta, é mais um recurso. Que a casa espírita oferece através da fluidificação da água e o benefício de quem a usar. Mas muitas vezes, esse recurso, muitas vezes não, quase sempre tem que ser utilizado por quem precisa. Se ela precisa, ela vai tomar água fluidificada. Se você se sente bem, não há necessidade dessa água fluidificada, como não há necessidade do passe. Até porque o que vale é aquilo que está dentro de você. O que cura é o que vem de dentro, não o que vem de fora. Então a água fluidificada vai lhe beneficiar, vai lhe ajudar para que você mude alguns comportamentos. E isso é uma coisa que nós temos que entender e praticar no Espiritismo. O Espiritismo é uma doutrina extremamente racional. Né? Então quando Jesus anunciou o Consolador, ele principalmente falou... Ele vos esclarecerá de tudo o que tenho dito. Então, com o esclarecimento da doutrina espírita, a coisa na sua cabeça abre. Então, quando eu escrevi aquele artigo, Deus meu, por que me desamparaste? Eu fui inspirado. Agora eu tenho conhecimento Aquilo foi produto, certamente, de várias reflexões, de várias leituras, e parece que vai amadurecendo e você vai entendendo mais algumas coisas. Exatamente, e quando você vai entendendo, você explica de uma forma racional. Agora, tudo que você não entende, você quer dar umas explicações irracionais. O próprio Kardec, falando sobre essa passagem, como ele tinha necessidade de enfatizar que Jesus não era uma criatura divina, então aí ele disse assim, não, essa passagem mostra que Jesus era um homem, como todos os outros. Entende? Fala isso, né? Fala isso, quer dizer, então ele admite que Jesus fraquejou. Entendeu? E Jesus não fraquejou. Não fraquejou. Jesus recitou, repetiu. Não, essa sua interpretação eu achei muito feliz. Não, eu sou uma pessoa consciente, né? E eu creio que realmente eu tenha sido inspirado ou intuído, porque eu tinha os elementos lá dentro. Eu conheci o Salmo de Davi, né? Então, esse artigo eu escrevi intuído, sem sombra de dúvida, mas ele é racional. Tem um outro, se não me falha a memória, é o Frederico Júnior. Ele diz que não foi Jesus que pronunciou essa frase, foi o ladrão que estava do lado dele. Entendeu? Quer dizer, não, é isso que eu te digo, Geraldo. Onde é que ele tirou isso? Quando nós queremos explicar o inexplicável ou alguma coisa que a gente não tem explicação, é melhor você dizer assim, ó, disso eu não entendo. Né? Disso eu não posso me referir porque eu não tenho. Isso eu nunca soube. Onde é que ele tirou isso? Mas ele levantou a hipótese de que foi o ladrão que falou. Entendeu? Quer dizer, então, é impressionante. Eu cadastrei 5 referências nos livros espíritas sobre isso. 5 explicações completamente diferentes uma da outra. Por isso que o Kardec coloca generalidade e concordância dos espíritos. Isso é muito interessante. Isso é fundamental. Isso é muito interessante. Então, nesse capítulo, eu acho que eu vou ficar na história como o cara que apresentou uma coisa racional que amanhã pode aparecer outras manifestações dos espíritos corroborando ou se aproximando disso que eu falei. Entendeu? Quer dizer, então, o que nós temos que explicar, que pegar é o seguinte, o que, que existe no espiritismo sobre esse assunto? O Vadimeco te propicia isso. Sem dúvida. Sobre sonhos tem 125 livros. Nossa. Aí você pega os 125 e você cria uma linha de ação. Diz assim, olha, a lógica dentro de tudo que eu li me aponta essa direção. Excelente. Meus amigos, 10 horas e 57 minutos. Então agora hoje eu falo primeiro, depois você faz a prece. Pode tá? falar. Amanhã eu tenho palestra no Luz e Verdade, lá em Piracicaba, é o centro lá de Santa Terezinha, né? E hoje eu tenho mais uma festinha, que tem um outro filho que quer também dar mais uma festinha para mim, então eu vou participar do churrasquinho, né? Muito Mas bom. Eu agradeço mais uma vez a Deus pelos 70 anos que ele me propiciou. E agora, Geraldo, então, encerre e faça a nossa prece. Agradecer a Deus e a Jesus a oportunidade de estarmos aqui dividindo com vocês esses maravilhosos ensinamentos que vamos levar em nosso coração e pedir que Deus abençoe todos vocês que estão nos ouvindo, que a gente possa divulgar cada vez mais essa maravilhosa doutrina e dessa maneira agradecemos a Deus e aos bondosos amigos que nos assistem do outro lado da vida e que nos permitem realizar mais um trabalho de divulgação da doutrina espírita. Uma boa semana a todos nós, nos encontramos domingo que vem. Você acabou de ouvir Visão Espírita. Uma só garantia séria existe para os ensinos dos Espíritos: a concordância que haja entre as revelações que eles façam espontaneamente, servindo-se de grande número de médiuns estranhos uns aos outros e em vários lugares. Também não é porque um princípio foi ensinado que, para nós, ele exprime a verdade, mas porque recebeu a sanção da concordância. Estaremos de volta na próxima semana.